O Avô, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Avô, de Olavo Bilac. Este que, desde a sua mocidade, penou, suou, sofreu cavando a terra, foi robusto e valente, e em outra idade, servindo a pátria, conheceu a guerra, combateu, viu a morte e foi ferido. E, abandonando a carabina e a espada, veio, depois do seu dever cumprido, tratar das terras e empunhar a enxada. Hoje, a custo, somente move os passos. Tem os cabelos brancos, não tem dentes. Porém, remoça quando tem nos braços os dois netos queridos inocentes. Conta-lhes os seus anos de alegria, os dias de perigos e de glórias, as bandeiras voando, a artilharia retumbando e as batalhas e as vitórias. E fica alegre quando vê que os netos, ouvindo-o e vendo-o e lhe invejando a sorte, batem palmas, estáticos e inquietos, amando a pátria sem temer a morte. Fim do poema.